Cadê a minha escova? Cadê a minha escova? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Tenho ouvido seus berros. O senhor Uva entra em cena, chocado e um pouco encabulado em ver Leve de toalha. Ele recupera sua calma e declara. Eu acho que vi a sua escova lá atrás. Lá atrás está a minha escova. Lá atrás está a minha escova. Lá atrás está, está lá atrás, lá atrás está, está lá atrás, lá atrás está. Ouvindo sua animação, Aspargos Júnior entra em cena. Chocado e um pouco encabulado, Júnior recupera a naturalidade e comenta. Leve fica surpreso. Nunca havia lhe ocorrido esse pensamento. Nenhum cabelo. O que isto significava? O que poderia ele agora esperar de si mesmo? E ele se pergunta. Não posso usar a minha escova. Não posso usar a minha escova. Não posso usar, não posso usar, não posso usar, não posso usar, não posso usar a minha escova. Ouvindo seu questionamento, Bob o Tomate entra em cena, chocado e um pouco encabulado com Larry numa toalha. Bob recupera sua compostura e confessa. Oh, Larry, aquela sua escova velha, mas você nunca a usa e, na verdade, você nem precisa. Desculpe, eu não sabia e eu a dei para o pêssego. Ele tem cabelo. Com um grande sentimento de perda, Larry fica arrasado e lamenta. Não é justo dar a minha escova. Não é justo dar a minha escova. Não é justo dar, não é justo dar, não é justo dar, não é justo dar, não é justo dar a minha escova. Ouvindo seu lamento, o pêssego entra em cena. Ele próprio de toalha. Ambos ficam chocados e um pouco encabulados vendo um ou outro de toalha. Mas reconhecendo a generosidade de Larry, o pêssego agradece. Obrigado pela escova. Sim, tudo acabou bem. O pêssego sai de cena, Larry sorri, mas ainda sentindo um certo apego pela escova, grita. Cuide bem da minha escova, cuide bem da minha escova, cuide bem da minha escova, cuide bem da minha escova, cuide bem da minha escova. Um